fechei 35. Eu não sabia que o tinha matado, disse ele serenamente, os olhos perdidos na pederneira. Nem lhe vi o rosto. Até hoje não sei quem era, mas tinha de ser alguém que eu conhecia. Snake Town era uma aldeia pequena e eu conhecia todos os Né Ronon Kvé. Porquê é que, questionou subitamente, ele nunca pensara em perguntar quem era o homem que matara? Era óbvio. Não perguntara porque não queria saber. Né Ronon Kvé? Repetiu ela as palavras em dúvida. Os homens, os guerreiros, os bravos. É como se chamam os Kanien Keaka. As palavras em Mohawk pareceram ao mesmo tempo estranhas e familiares na sua boca. Ele via cautela no seu rosto e sabia que falar do assunto lhe parecera estranho. Não a maneira como alguém usa um termo estrangeiro, desajeitadamente, mas do modo como seu pai, às vezes distraído, misturava gaélico e escocês, a mente apoderando-se da palavra mais disponível em qualquer das línguas. Continuou a olhar fixamente para a arma nas suas mãos, como se nunca tivesse visto uma. Não estava a olhar para ela, mas sentiu a atração dela outra vez, ainda tentadora, mas sem repulsa. Lamentas isso? Não, disse ele rapidamente e ergueu os olhos para ela. Quer dizer, sim, lamento que tenha acontecido. Mas lamentar o que fiz? Não. Ele falara sem fazer uma pausa para pesar as palavras e ficou surpreendido e aliviado de ver que eram verdadeiras. Lamentava, como lhe dissera, mas qualquer culpa que houvesse, nada tinha a ver com a morte da sombra, quem quer que fosse. Ele fora um escravo em Snake Town e não tinha nenhuma simpatia pelos Mohawks, embora alguns deles fossem bastante corretos. Ele não pretendera matar, mas defender-se. Faria tudo de novo, nas mesmas circunstâncias. Entretanto, havia uma pequena réstia de culpa. A percepção da facilidade com que ele afastara aquela morte da mente. Os Kanien Keaka cantavam e contavam histórias dos seus mortos e mantinham a sua memória viva à volta das fogueiras, pronunciando os seus nomes durante gerações e recontando as suas façanhas, exatamente como os escoceses das Terras Altas. Ele pensou repentinamente em Jamie Fraser, o rosto afogueado na grande fogueira da Assembleia, chamando os seus homens pelo nome e pela linhagem. Fica a meu lado, Roger, o cantor, filho de Jeremiah Mackenzie. Talvez Ian Murray não achasse os Mohawks tão estranhos, afinal de contas. No entanto, ele sentia, de uma forma obscura, como se tivesse privado o desconhecido morto do seu nome, assim como da sua vida, procurando apagá-lo pelo esquecimento, comportar-se como se essa morte nunca tivesse acontecido, apenas para se salvar a si próprio de ter que reconhecê-la. E isso, pensava ele, era errado. O rosto de Brianna estava imóvel, mas não congelado. Os seus olhos pousaram nos dele com compaixão. No entanto, ele desviou o olhar, voltando novamente para a arma, cujo cano segurava. Os seus dedos, sujos de fuligem, tinham deixado impressões ovais, negras e engorduradas no metal. Ela estendeu a mão e tirou-lhe a arma, limpando as marcas com a fralda da camisa. Ele deixou que Brie lhe tirasse a arma e observou-a esfregando os dedos sujos nas calças. É que não te parece que, se tiveres de matar um homem, deve ser de propósito? Que deves realmente querer matá-lo? Ela não respondeu, mas os seus lábios contraíram-se um pouco e depois relaxaram. Se alvejares alguém com isto, Roger, será de propósito, disse ela serenamente. Em seguida, ergueu o rosto para ele com um olhar azul intenso e ele viu que o que tinha tomado por compaixão era, na verdade, uma feroz imobilidade, como as pequenas chamas azuis numa tora queimada. Se tiveres de alvejar alguém, Roger, quero que seja intencional. Duas dúzias de tiros depois, ele conseguia alvejar os blocos de madeira, pelo menos uma em cada 6 tentativas. Teria continuado teimosamente, mas ela pôde ver os músculos dos seus antebraços a começar a tremer quando ele levantava a arma, imobilizados pela força de vontade. Começaria a errar com mais frequência agora, de fadiga, e isso de nada lhe iria adiantar. Ou ela. Os seus seios começavam a doer, congestionados de leite. Logo teria de fazer alguma coisa sobre isso, muito rapidamente. Vamos comer, disse ela, sorrindo, enquanto tomava o mosquete das mãos dele após o último tiro. Estou esfomeada. O esforço de disparar, recarregar e armar os alvos mantiveram-os quentes, mas já era quase inverno e o ar estava frio. Demasiado frio, pensou ela pesarosamente, para se deitarem nus em faias secas. Mas o sol estava quente e, por precaução, ela tinha colocado duas cobertas velhas na sua mochila, juntamente com o almoço. Ele permaneceu em silêncio, mas era um silêncio confortável. Brianna observou-o a cortar lascas do pedaço de queijo com as pestanas escuras baixas e admirou a sua figura longilínea, competente, os dedos ágeis e precisos, a boca suave, ligeiramente apertada, enquanto se concentrava no seu trabalho, uma gota de suor a deslizar pela curva alta e bronzeada da maçã do rosto diante da orelha. Ela não sabia o que pensar do que ele lhe contara. No entanto, sabia o suficiente para compreender que era bom que Roger lhe tivesse contado, embora ela não gostasse de ouvir ou pensar no período que ele tinha passado com os Mohawks. Fora uma época tão má para ela, sozinha, grávida, sem saber se ele ou os seus pais um dia voltariam, como para ele. Estendeu a mão para aceitar um pedaço de queijo. Os seus dedos roçaram e ela inclinou-se para a frente para o fazer beijá-la. Ele beijou-a. Depois sentou-se muito direito, com os olhos meigos, verdes e límpidos, livres das sombras que o tinham assombrado. Pisa, disse ele. Ela pestanejou, depois riu-se. Era um dos seus jogos, revezando-se para pensar em coisas das quais sentiam falta na outra época, a época anterior ou posterior, dependendo de como se olhasse para ela. Coca-Cola, disse ela prontamente. Acho que talvez me pudesse contentar com pizza. Mas de que adianta pizza sem Coca-Cola? Pizza com cerveja é ótimo, garantiu-lhe ele. E podemos beber cerveja. Não que aquela bebida caseira que a Lizzie faz esteja à altura de uma Mack Ewan's Lager ainda. Mas achas mesmo que poderias fazer uma pizza? Não vejo por que não. Ela desfez o queijo, franzindo a testa. Este não serviria. Brandiu o pedaço amarelo restante do seu queijo. Depois meteu-o na boca. Tem um gosto muito forte. Mas acho... Parou de mastigar o queijo e engoliu-o. Depois tomou um longo gole de cidra caseira. Pensando bem, isto iria muito bem com pizza. Baixou a garrafa de couro e lambeu as últimas gotas doces, semi-alcoólicas, dos lábios. Mas o queijo, acho que talvez queijo de ovelha dê. O pá trouxe alguns de Salem, da última vez que foi lá. Vou pedir-lhe para trazer mais alguns e vamos ver como derrete. Ela semicerrou os olhos contra o sol claro e luminoso a fazer cálculos. A mamã tem imensos tomates secos e toneladas de alho. Sei que tem manjericão. Não sei se tem orégãos, mas não precisamos deles. E a massa? Abanou a mão negligentemente. Farinha de trigo, água e banha de porco, nada mais fácil. Ele riu-se, entregando-lhe uma bolacha recheada com presunto e picles de vegetais da senhora Bug. Como a pizza chegou às colónias, disse ele. E levantou a garrafa de sidra numa breve saudação. As pessoas perguntam-se sempre de onde vieram as grandes invenções da humanidade. Agora sabemos, falou com descontração. Mas havia um estranho tom na sua voz e ele manteve o olhar fixo nela. Talvez nós saibamos, disse ela suavemente, após alguns instantes. Alguma vez pensaste sobre isso? Porquê? Porquê é que estamos aqui? Claro, o verde dos seus olhos estava mais escuro agora, mas ainda límpido. Tu também, não é? Ela anuiu com a cabeça, deu uma trinca na bolacha com presunto, os picles doces das cebolas, pungentes na sua boca. É claro que pensavam nisso. Ela, Roger e sua mãe, pois certamente tinham significado aquela passagem pelas pedras, tinha de ter. No entanto, os seus pais raramente falavam de guerras e batalhas, mas pelo pouco que diziam, e a quantidade muito maior que ela havia lido, sabia exatamente o quanto essas coisas podiam ser aleatórias e sem sentido. Às vezes uma sombra ergue-se e a morte espreita anonimamente na escuridão. Roger esfarelou o resto do seu pão entre os dedos e atirou as migalhas a alguns passos de distância. O chapim voou para baixo, bicou uma vez e, em segundos, um bando deles lançou-se do alto das árvores, aspirando as migalhas com barulhenta eficiência. Ele espreguiçou-se, suspirando, e deitou-se na coberta. Bem, disse. Se descobrires, não deixes de me dizer, está bem? As batidas do seu coração formigavam nos seus seios. Já não estavam contidas em segurança por trás da proteção do externo, mas soltas para estalar pela sua carne, pequenas descargas elétricas beliscando-lhe os mamilos. Ela não ousava pensar em Jem, a mais leve lembrança dele, e o seu leito jorraria num jato. Antes de se permitir pensar muito sobre isso, retirou a camisa de caça pela cabeça. Os olhos de Roger estavam abertos, fixos nela, meigos e brilhantes como o musgo sob as árvores. Ela desfez o nó da faixa de linho e sentiu o toque frio do vento nos seus seios nus. Segurou-os nas mãos, sentindo o seu peso aumentar, a começar a formigar e a chegar ao topo. Vem cá, disse ela suavemente, com os olhos fixos nele. Depressa, preciso de ti. Permaneceram deitados, seminus e confortavelmente entrelaçados sob a coberta velha, sonolentos e pegajosos do leite quase seco, o calor dos seus corpos ainda quente à volta deles. O sol que penetrava pelo meio dos galhos desfolhados no alto provocava ondulações negras por trás das pálpebras dos seus olhos fechados, como se ela olhasse para baixo, através de um mar vermelho escuro, vagueando na água quente como sangue, vendo a areia preta vulcânica mover-se e ondular em redor dos seus pés. Estaria ele acordado? Ela não virou a cabeça nem abriu os olhos para ver, mas tentou mandar-lhe uma mensagem, uma pulsação lenta, preguiçosa, do coração, uma pergunta explodindo de sangue para sangue. Estás aí? Perguntou ela silenciosamente. Sentiu a pergunta subir no seu peito e sair-lhe pelo braço e imaginou a parte de baixo do seu braço, muito clara, e a veia azul ao longo dele, como se fosse ver algum lampejo subterrâneo, revelador, conforme o impulso percorria o seu sangue, descia pelo braço, atingia a palma da mão e o seu dedo e entregava uma levíssima pulsação da sua pressão na pele dele. Nada aconteceu imediatamente. Ela conseguia ouvir-lhe a respiração lenta e regular, um contraponto ao sussurro da brisa através da erva e das árvores, como as ondas do mar a desmaiarem na areia da praia. Imaginou-se uma alforreca, ele outra. Podia vê-los claramente, dois corpos transparentes, brilhantes como a luz da lua, as veias a pulsar num ritmo hipnótico, levados pela maré na direção um do outro, arrastando os seus filamentos, tocando-se devagar. O dedo dele atravessou a palma da sua mão, tão delicadamente que poderia ser o roçar de uma barbatana ou de uma pena. Estou aqui, disse ele. E tu? A mão dela fechou-se sobre o dedo dele e ele virou-se para ela. Sendo tão tarde no ano, a luz desaparecia cedo. Ainda faltava um mês para o solstício de inverno. Mas a meio da tarde o sol já roçava a encosta de Black Mountain e as suas sombras estendiam-se a distâncias extraordinárias diante deles à medida que se dirigiam para leste, para casa. Ela transportava a arma. A aula terminara naquele dia e, embora não estivessem a caçar, se a oportunidade se oferecesse, ela aproveitá-la-ia. O esquilo que matara no início do dia já estava limpo e guardado na sua mochila. Mas aquilo mal dava para temperar um guisado de legumes. Mas alguns seria bom. Ou um gambá, pensou ela sonhadoramente. Não conhecia bem os hábitos dos gambás. Talvez hibernassem durante o inverno. E se assim fosse, já poderiam ter-se recolhido. Os ursos ainda estavam em atividade. Ela vira fezes de urso semissecas no trilho e arranhões na casca de um pinheiro, ainda a destilar seiva amarela. Um urso era uma boa caça, mas ela não pretendia nem sequer procurar um, nem arriscar-se a alvejar um deles, a menos que os atacassem. E isso não era provável. Deixem os ursos em paz e eles também não se meterão convosco. Os seus dois pais haviam-lhe dito isto. Ela considerava o conselho excelente. Um bando de codornizes explodiu de um arbusto próximo, como metralhadoras, e ela sobressaltou-se com o coração na mão. Estes são bons para comer, não são? Roger indicou com a cabeça a última das codornizes cinzentas e brancas a desaparecer. Ele sobressaltara-se. Mas menos que ela, apercebeu-se Brianna com aborrecimento. Sim, disse ela, decepcionada por ter sido apanhada desprevenida. Mas não se caçam com um mosquete, a menos que só queiras as penas para uma almofada. Usa-se uma arma mais pequena, com balas apropriadas. É como uma espingarda de caça. Eu sei, ele disse depressa. Não se sentia inclinada a conversar. Arrancada como fora da sua paz de espírito, os seus seios começavam a inchar outra vez. Era hora de ir para casa, amamentar Jamie. Acelerou um pouco o passo perante este pensamento, mesmo enquanto a sua mente abandonava com relutância a lembrança do cheiro pungente dos fetos secos pisados, o brilho do sol nos ombros nus e bronzeados de Roger por cima dela, o silvo do jato do seu leite, enfeitando o peito dele com uma chuva de gotículas, escorregadio, quente e frio alternadamente, entre os seus corpos em movimento. Suspirou profundamente e ouviu-o a rir-se, um riso baixo na garganta. Ela virou a cabeça e ele indicou o terreno diante deles. Haviam começado a caminhar juntos. Nenhum dos dois a notar a inconsciente atração da força gravitacional que os unia. Agora as suas sombras haviam-se fundido no topo, de modo que uma fera estranha de quatro pernas caminhava como uma aranha à frente deles, as duas cabeças inclinadas uma para a outra. Passou o braço em torno da cintura dela e a sombra de uma cabeça submergiu, unindo-se à outra, numa única forma arredondada. Foi um bom dia, não foi? Perguntou ele ternamente. Sim, foi, disse ela e sorriu. Teria continuado a falar, mas ela ouviu um barulho acima do restolhar dos galhos das árvores e afastou-se repentinamente. O quê? Começou ele a dizer. Mas ela colocou um dedo nos lábios para o silenciar, fazendo sinal para ele a seguir, enquanto se agachava e se refugiava sorrateiramente num aglomerado de carvalhos vermelhos. Era um bando de perus, depenicando amigavelmente na terra, sob um enorme carvalho, desenterrando larvas de um tapete de bolotas e folhas mortas. O sol poente brilhava baixo no céu, iluminando as penas iridescentes do peito, de modo que o preto sombrio das aves cintilava com minúsculos arco-íris à medida que elas se moviam. A arma já estava carregada, mas não preparada para disparar. Ela tateou em busca do frasco da pólvora no cinto e encheu o compartimento, mal desviando o olhar das aves. Roger agachou-se ao seu lado, atento como um cão de caça a farejar. Ela acotovelou e estendeu-lhe a arma num convite, uma das sobrancelhas erguidas. Os perus não estavam a mais de 20 metros de distância e mesmo os mais pequenos eram do tamanho de uma bola de futebol. Ele hesitou, mas ela viu o desejo de tentar nos seus olhos. Enfiou a arma na mão dele com firmeza e fez um meneio de cabeça, indicando uma abertura nos arbustos. Ele ajeitou-se com cuidado, tentando uma linha de visão desimpedida. Ela ainda não lhe ensinara a disparar agachado. E ele, sabiamente, não tentou, preferindo ficar de pé, apesar de significar que teria de atirar para baixo. Hesitou, o longo cano oscilando, conforme ele mudava de uma ave para outra, tentando escolher o melhor alvo. Ela dobrou e apertou os dedos, ansiando para corrigir a mira dele, para premir o gatilho. Sentiu quando ele inspirou e susteve a respiração. Então três coisas aconteceram, tão rapidamente que pareceram simultâneas. A arma disparou com um retumbante bum. Um repuxo de folhas de carvalho secas jorrou da terra abaixo da árvore para cima e 15 perus enlouqueceram, correndo como uma equipa de futebol desvairada na direção deles, fazendo glu-glu histericamente. Os perus alcançaram os arbustos. Viram Roger e saltaram para o ar como bolas de futebol voadoras, as asas batendo freneticamente. Roger agachou-se para evitar um deles, que passou a 3 centímetros da sua cabeça, apenas para ser atingido no peito por outro. Cambaleou para trás e o peru, agarrando-se à sua camisa, aproveitou a oportunidade para correr agilmente pelo seu ombro e escapulir-se, arranhando o lado do pescoço de Roger com as garras. A arma voou pelos ares. Brianna apanhou-a, tirou um cartucho da caixa no seu cinto e estava furiosamente a recarregar e a prender a pólvora quando o último peru correu na direção de Roger, zigue-zagueou, viu-a, zigue-zagueou noutra direção e finalmente arremeteu-se entre eles, fazendo glu-glu alarmantemente. Ela girou nos calcanhares, apontou a ave quando saía do solo, captou a mancha preta delineada contra o céu brilhante por uma fração de segundo e atirou nas penas da cauda. A ave caiu como um saco de carvão e atingiu o solo a 40 metros com um baque surdo. Brianna ficou quieta durante um instante, depois baixou a arma lentamente. Roger fitava-a boquiaberto, pressionando o tecido da camisa contra os arranhões ensanguentados no seu pescoço. Ela sorriu-lhe um pouco frouxamente, sentindo as mãos suadas na coronha de madeira e o coração a bater com força em reação retardada. Santo Deus! Exclamou Roger, profundamente impressionado. Isso foi sorte, não foi? Bom, alguma, disse ela, tentando ser modesta. Não conseguiu e sentiu um sorriso florescer-lhe no rosto. Digamos metade. Roger foi buscar o prémio. Enquanto ela limpava a arma outra vez, voltando com uma ave de 5 quilos, o pescoço flácido e a sangrar como um cantil de pele furado. Que ave! Disse ele. Segurava-a com o braço esticado para a deixar drenar. Admirando os veios vermelhos e azuis da cabeça de pele enrugada e da barbela pendurada. Acho que nunca vi uma, a não ser assada numa travessa com puré de castanhas e batatas assadas. Ele olhou do peru para ela com grande respeito e fez um sinal com a cabeça indicando a arma. Foi um belo tiro, Bree. Ela sentiu as faces corarem de satisfação e conteve a premente necessidade de dizer não foi nada demais, contentando-se com um simples obrigada. Retomaram o caminho para casa, com Roger ainda a carregar a carcaça gotejante, mantendo-a afastada do corpo. E tu não praticas tiro há muito tempo? Dizia Roger, ainda impressionado. Há quanto tempo? 6 meses? Ela não queria diminuir a avaliação que ele fazia da sua capacidade, mas riu-se, encolheu os ombros e disse a verdade de qualquer das maneiras. Há uns 6 anos. Na verdade, há mais de 10. Hã? O papá, Frank, ensinou-me a fazer tiro quando eu tinha 11 ou 12 anos. Deu-me uma 22 milímetros quando fiz 12 anos. E aos 15 anos já me levava para fazer tiro em discos arremessados no ar, em linhas de tiro, ou caçar pombos ou codornizes nos fins de semana, no outono. Roger olhou para ela com interesse. Pensei que o Jamie te tinha ensinado. Não fazia ideia de que o Frank Randall fosse um desportista? Bem, disse ela devagar, acho que não era. Uma sobrancelha negra ergueu-se numa interrogação. Ele sabia disparar uma arma de fogo, afirmou ela. Esteve no exército durante a Segunda Guerra Mundial. Mas raramente disparava. Só me ensinava e depois ficava a observar. Na verdade, ele nunca teve uma arma. Isso é estranho. É, não é? Ela aproximou-se dele deliberadamente, encostando-se ao seu ombro, de modo que as suas sombras se fundissem novamente. Agora parecia um monstro de 2 cabeças, carregando uma arma no ombro e uma 3ª cabeça ensanguentada na mão. Eu pensei sobre isso, disse ela, tentando parecer descontraída. Depois de me teres contado sobre a carta dele e tudo mais na assembleia, ele lançou-lhe um olhar penetrante. Pensaste em quê? Ela respirou fundo, sentindo as tiras de linho a magoarem-lhe os seios. Pensei porque é que um homem, que não andava a cavalo, nem fazia tiro, se esforçava tanto para que a sua filha pudesse fazer ambas as coisas. Quero dizer, não era muito comum que as meninas fizessem isso. Tentou rir. Pelo menos não em Boston. Não houve nenhum som durante alguns segundos, a não ser o arrastar dos pés deles nas folhas secas. Santo Deus, disse Roger por fim, baixinho. Ele procurou o Jamie Fraser. Ele disse isso na sua carta e encontrou um Jamie Fraser. Ele disse isso também. Só não sabemos se era o Jamie Fraser certo. Ela mantinha os olhos nas botas, atenta a cobras. Havia cobras venenosas na floresta. Via-as de vez em quando, apanharem sol em pedras ou troncos caídos. Roger respirou fundo, erguendo a cabeça. Sim, e agora estás a pensar o que mais terá ele descoberto? Ela anuiu com a cabeça sem erguer os olhos. Talvez ele me tenha encontrado? Disse ela suavemente. Sentiu um nó na garganta. Talvez ele soubesse que eu iria voltar através das pedras. mas sabia não me disse. Parou de andar e pôs a mão no braço dela para a fazer virar para si. E talvez ele não soubesse nada disso, disse com firmeza. Ele pode ter pensado apenas que tu talvez tentasses. Se um dia descobrisses a respeito do Fraser, e se realmente descobrisses e realmente atravessasses, então queria que soubesses defender-te. Eu diria que, independentemente do que ele soubesse, isso era o que ele queria, que tu estivesses em segurança. Ela respirou fundo, sentindo um grande consolo com estas palavras. Nunca duvidara que Frank Randall a amara durante todos os anos do seu crescimento. Não queria duvidar disso agora. Sim, disse ela, erguendo-se um pouco na ponta dos pés para o beijar. Muito bem, então, disse ele, tocando-lhe no seio delicadamente, onde a camurça da camisa mostrava uma mancha úmida. O Jem deve estar com fome. Vamos, já devíamos estar em casa. Viraram-se novamente e desceram a montanha, entrando no mar dourado de folhas de castanheiro, vendo as suas sombras seguirem adiante deles. Tu achas? Começou ela. Depois hesitou. A sombra de uma cabeça mergulhou na outra, ouvindo. Achas que o Ian é feliz? Espero que sim, respondeu ele e apertou-a com o seu braço. Se ele tiver uma mulher como a minha, então tenho a certeza de que é.